Eu entro em cada planeta e, por meio de minha energia, eles permanecem em órbita. Quem falou isso? O manda-chuva, Krishna Bhimala. Numa aula de Prabhupada, ele explica, né, que um piloto, uma alma viva eterna, né, uma alma eterna, todos nós somos almas eternas, então uma alma eterna treinada como piloto, ela entra dentro de um avião e coloca o avião no ar, e o avião vai ficar no ar até que o piloto, uma alma viva, controle esse avião. Da mesma forma, Krishna fala aqui pessoalmente: eu entro em cada planeta e, por meio de minha energia, eles permanecem em órbita. Então tudo está funcionando porque Krishna está dentro dos planetas e dentro de cada átomo da criação. Se os planetas não estivessem sob o controle da personalidade de Deus, Krishna, todos eles espalhar-se-iam como poeira no ar. Os cientistas modernos podem apenas explicar de maneira desajeitada esta força inconcebível da personalidade de Deus, Krishna. As potências das sílabas Ba, Ga e Va aplicam-se em termos de muitos significados diferentes. O Senhor Krishna protege e mantém tudo por intermédio de seus diferentes agentes potenciais. Mas Ele próprio protege e mantém pessoalmente apenas seus devotos, assim como um rei mantém e protege pessoalmente os seus próprios filhos, confiando a manutenção e proteção do Estado a vários agentes administrativos. O Senhor Krishna é o líder de seus devotos, como nos ensina o Bhagavad Gita, o qual menciona que a personalidade de Deus ensina pessoalmente a seus devotos amorosos a como fazer determinado progresso no caminho da devoção e assim aproximar-se com certeza do reino de Deus, a morada eterna, Krishna Loka. O Senhor Krishna é também o recipiente de toda a adoração oferecida por seus devotos, para os quais Ele é o objetivo e a meta. O Senhor Krishna cria uma condição favorável para seus devotos desenvolverem um senso de amor transcendental por Deus, Ele mesmo, Krishna. Às vezes, Ele faz isto tirando à força os apegos materiais do devoto e afastando todos aqueles que o protegem materialmente, pois assim o devoto vê-se obrigado a depender inteiramente da proteção do Senhor Krishna. Dessa maneira, o Senhor Krishna mostra ser o líder de seus devotos. O Senhor Krishna não está diretamente ligado à criação, manutenção e destruição do mundo material, pois está eternamente envolvido com o gozo de bem-aventurança, com sua parafernália potencial interna. É, só alegria, né, para Krishna e os verdadeiros devotos de Deus, Krishna. Não obstante, já que é o iniciador da energia material, bem como da potência marginal, os seres vivos, ele, os seres vivos somos nós, né, a potência marginal de Deus, a energia marginal de Deus, ele se expande como os Purusha Avataras, que são dotados de potências semelhantes às dele. Então Krishna pode expandir em muitas expansões, e, nossa, incontáveis. É por isso que Krishna é inconcebível, né? Porque ele faz tudo do jeito que ele quer e todos dependem dele. E essas expansões diretas também, né, dependem dele. Então tudo está saindo de Krishna. Tudo. Krishna é tudo. E Krishna mantém tudo. E, ao mesmo tempo, Krishna não é tudo. É porque senão cai naquela loucura, né? Aquela filosofia especulada que Deus se dissolveu ou se distribuiu nas energias, nas pessoas e deixou de existir como pessoa. Aí não tem jeito, né? Pensando assim, a pessoa se desvia e desvia outras pessoas. Porque Krishna, apesar de ser tudo, tudo está nele e ele também está dentro de tudo. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa. É a filosofia do Senhor Chaitanya, né? Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Os Purushavataras também estão na categoria de Bhagavat Tattva, porque cada um deles é idêntico à forma original da personalidade de Deus, Krishna. As entidades vivas, que somos nós, são suas partículas infinitesimais e são qualitativamente iguais a ele. Nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferente de Deus em potencialidade. Deus é a almona e nós as alminhas. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas e por aí vai, né? Somos iguais a Deus em qualidades, não em quantidade. Elas, nós, né, são enviadas a este mundo material para gozar de prazeres materiais e satisfazer os seus desejos de serem indivíduos independentes. É mais uma ilusão, né? Porque tudo e todos dependem de Deus, Krishna. Krishna está mantendo tudo e todos, mas as pessoas iludidas acham que são indivíduos independentes dele. Mas, de qualquer modo, continuam sujeitas à vontade suprema do Senhor Krishna, porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. O Senhor Krishna indica-se a si mesmo para o estado de super-alma, a fim de supervisionar os arranjos para tais prazeres materiais. A este respeito, o exemplo de uma quermesse temporária é bastante adequado. Se os cidadãos de um estado se reúnem numa quermesse para se divertir por algum tempo, o governo indica um funcionário especial para supervisioná-la. Semelhante funcionário é dotado com todo o poder governamental e, por isso, ele é idêntico ao governo. Quando termina a quermesse, tal funcionário não é mais necessário, então ele volta para casa. Tal funcionário é comparado ao Paramatma. Os seres vivos não são o todo de tudo. Sem dúvida, eles são partes do Senhor Supremo Krishna e qualitativamente iguais a ele. Não obstante, estão sujeitos a... Ao controle. Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então, tudo o que está acontecendo nos incontáveis universos, e nesse aqui também, só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo. Então, sendo assim, né, nunca somos iguais ao Senhor Krishna, nem unos com ele. Krishna é uma pessoa, ele tem a sua individualidade e nós também temos as nossas individualidades. O Senhor Krishna que se associa com o ser vivo é o Paramatma, ou o ser vivo supremo. Portanto, ninguém deve encarar em nível de igualdade os seres vivos diminutos e o supremo ser vivo. Tem gente que acha que é Deus ainda, né? Deus. Dá uma dorzinha de dente, uma dorzinha na barriga, pronto, acabou o Deus aí. Acabou o Deus. Ele vê que não apita nada, não controla nada. Deixa eu ver aqui. A verdade onipenetrante que existe eternamente durante a criação, manutenção e aniquilação do mundo material, e na qual os seres vivos descansam em transe, chama-se Brahman impessoal. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta, Krishna, dizem que ela é conhecimento não dual e chama-se Brahman impessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus, Krishna. Este verso sânscrito é o 11º que aparece no primeiro canto, segundo capítulo do Shrima Bhagavatam, onde Suta Goswami responde às perguntas dos sábios encabeçados por Shaunaka Rishi a respeito da essência de todas as instruções das escrituras. Tatuavidá refere-se, em português, né? Tatuavidá refere-se a pessoas que têm conhecimento da verdade absoluta. Certamente elas podem entender conhecimento sem dualidades, porque estão na plataforma transcendental. Às vezes a verdade absoluta é conhecida como Brahman, às vezes como Paramatma e às vezes como Bhagavan. Então, são os três aspectos básicos de Deus. As pessoas que têm conhecimento da verdade sabem que quem tentar aproximar-se do absoluto Krishna pela mera especulação mental, finalmente compreenderá o Brahman impessoal. E quem tenta aproximar-se do absoluto por meio da prática de yoga será capaz de perceber o Paramatma, que é a expansão de Deus presente no coração de todos os seres vivos. No entanto, aquele que possui conhecimento e compreensão transcendental plenos percebe a forma transcendental de Bhagavan, a personalidade de Deus, Krishna. Esse nome de Deus também é muito lindo, né, Bimala? Bhagavan, aquele que tem as 6 opulências de forma ilimitada. Só Krishna é Bhagavan. Os devotos da personalidade de Deus sabem que Shri Krishna, o filho do rei de Vrajya, é a verdade absoluta. Eles não fazem discriminação entre o nome, a forma, as qualidades e os passatempos de Shri Krishna. Deve-se entender que quem deseja separar o nome, a forma e as qualidades absolutas do Senhor Krishna carece de conhecimento absoluto. O devoto puro sabe que ao cantar o transcendental nome Krishna, Shri Krishna está presente como som transcendental. Portanto, ele canta com todo respeito e veneração. Ao ver as formas de Shri Krishna, ele não vê nada diferente do Senhor. Alguém que vê de outra maneira deve ser considerado destreinado no conhecimento absoluto. Esta falta de conhecimento absoluto chama-se Maya, ilusão. Quem não é consciente de Krishna é dominado pelo encanto da ilusão, sob o controle de uma dualidade no conhecimento. Assim como as formas múltiplas de Vishnu, o controlador da ilusão, são não duais. Da mesma forma, no absoluto, todas as manifestações do Senhor Supremo Krishna são não duais. Os filósofos empíricos que buscam o Brahman impessoal aceitam apenas o conhecimento de que a personalidade da entidade viva não é diferente da personalidade do Senhor Supremo Krishna. Os yogis místicos que tentam localizar o Paramatma aceitam apenas o conhecimento de que a alma pura não é diferente da superalma. Entretanto, o conceito absoluto do devoto puro inclui todos os demais. O devoto vê todas as coisas conforme a relação que elas tenham com Krishna, e por isso sua compreensão é a mais perfeita de todas. O que os Upanishads chamam de Brahman impessoal transcendental é a região da refulgência resplandecente da mesma pessoa suprema, Krishna. Ah, para aqui, tá bom. Para aqui, onde começou outro assunto. E Prabhupada vai explicar esses pontos. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. E essa coleção, o Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site. Você entra agora, krishnafm.com.br. Cadê, Bimala? Não abriu. Ah, Krishna Balarama Radhe, que cruz pesada. Aí eu tinha que ter decorado. Minha cabecinha de pano, Bimala. Não é fácil não, viu? Tá, abriu aqui. Então, na quarta linha, no link Livros Grátis, está lá essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. E está de graça para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica ali, ó, Livros Novos, na quarta linha. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, e já aparece agora a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Raishtiki. Ah, é verdade, Bimala. Nossa, hein? O que nós temos para falar, hein? Ah, do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso no mundo inteiro, né? Todo final de semana tem o Festival Transcendental Hare Krishna para você cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. E é só olhar aí na internet que você vai achar vídeos, lives, tudo desse Festival Transcendental Hare Krishna. E você que perdeu, já fica esperto. Entre agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha tem lá o link Agenda. Faça contato com o endereço mais próximo de você, pergunte se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Que mais? Só isso, tá bom? Então tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. E nós paramos onde, hein? Nós paramos aqui, onde o sábio Maitreya vai falar, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Saptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vacha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então o grande sábio Maitreya disse: os filhos do rei Pratinabhari, conhecidos como os Prachetas, praticaram rigorosas austeridades dentro da água do mar para cumprirem a ordem de seu pai. Não quer ir? Ah, só apertar aqui que vai estar. Onde eu estava, Bimbo? Tá vendo? Aí, ó. Os filhos do rei Pratinabhari, conhecidos como os Prachetas, praticaram rigorosas austeridades dentro da água do mar para cumprirem a ordem de seu pai. Cantando e repetindo os mantras dados pelo Senhor Shiva, eles foram capazes de satisfazer o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Krishna. É porque Krishna é o Vishnu original. Podemos oferecer orações à suprema personalidade de Deus diretamente, mas se repetirmos as orações oferecidas por grandes devotos como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, ou se seguirmos os passos de grandes personalidades, poderemos satisfazer a suprema personalidade de Deus com muita facilidade. Por exemplo, às vezes cantamos este mantra do Brahma Sanhita 5:29. Não vou nem me atrever, Bilma. Chintamani prakara sadmasu kalpavriksha lalakshavriteshu surabir abhipalayantam Lakshmi sahasra shata sambirama se viamanam Govinda adipurusham tamaham bhajami. Em português: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor que apascenta as vacas, satisfazendo todos os desejos em moradas construídas com gemas transcendentais e cercadas por milhões de árvores dos desejos. Aí é só alegria, né? Ele é servido sempre, com grande reverência e afeição, por centenas de milhares de deusas da fortuna ou das vaqueirinhas. Ele aceita o serviço das Lakshmis, deusas da fortuna, e das vaqueirinhas. Como foi dito, o Senhor Brahma, quem ofereceu esta oração, nós seguimos os seus passos recitando-a. Esta é a maneira mais fácil de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. O devoto puro nunca tenta alcançar o Senhor Supremo, Krishna, diretamente. A forma mais importante de adorar o Senhor Krishna é fazendo-o através da sucessão discipular de devotos. As orações oferecidas pelo Senhor Shiva, a suprema personalidade de Deus, foram assim repetidas pelos Prachetas. Deste modo, eles tiveram muito sucesso em satisfazer o Senhor Supremo Krishna. Descreve-se aqui a suprema personalidade de Deus, Krishna, como Purandjana. Segundo Madhvacharya, a entidade viva chama-se Purandjana por ter se tornado habitante deste mundo material, e sob a influência dos três modos da natureza material, ela é forçada a viver dentro dele. É, Maya quer que a gente fique aqui eternamente, né? É a função dela. Iludir as pessoas, os devotos. E só Krishna, né? Só Krishna está livre de Maya, né? É isso aí, ó. Porque Krishna é o patrão de Maya, a ilusão. Ela não gosta muito de fazer esse serviço, mas como ela é devotada a Deus e ela tem esse serviço de iludir todo mundo, então ela não brinca em serviço, não. Ela só não consegue iludir Krishna. O resto está sujeito à sua ilusão. Não quer dizer que a pessoa será iludida, né? Mas todas nós, almas eternas, temos essa tendência de cair. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, cria este mundo material e também entra dentro dele. Anantarastha Paramano Chayantarastham. Esse verso é lindo, né? Em português, o Senhor entra dentro do coração da entidade viva e dentro do átomo. Portanto, tanto a entidade viva quanto o Senhor Supremo Krishna chamam-se Purandjana. Um Purandjana, a entidade viva, é subordinado ao Purandjana Supremo. É outro nome para nós, almas eternas, né, Bima? Somos Purandjana. Um Purandjana, a entidade viva, é subordinada ao Purandjana Supremo. Portanto, o dever do Purandjana subordinado é satisfazer o Purandjana Supremo. Isto é, serviço prático e amoroso a Deus. O Senhor Rudra, ou, se preferir, Shiva, é o mestre original da sucessão discipular dos devotos de Deus, chamada Rudra Sampradaya. Rudra Gitena indica que, sob a sucessão discipular do Senhor Rudra, os pratetas obtiveram sucesso transcendental. E a fórmula do sucesso é essa, né? Servir o mestre espiritual e Deus ao mesmo tempo, né? Nós servimos Deus através do mestre espiritual. E uma das religiões autorizadas é a Shiva Sampradaya, ou Rudra Sampradaya. Ao fim de 10 mil anos de rigorosas austeridades praticadas pelos pratitas, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em recompensa por suas austeridades, apareceu ante eles sob sua forma tão prazenteira. Isto satisfez os pratitas e mitigou o esforço de suas austeridades. Praticar 10 mil anos de rigorosas austeridades não parece um esforço muito feliz. Todavia, os devotos, os estudantes sérios da vida transcendental, submetem-se a tais austeridades para obter o favor da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Naquela época, quando era muito longa a duração de vida, as pessoas podiam praticar rigorosas austeridades por milhares de anos. Dizem que Valmiki, o autor do Ramayana, praticou austeridades de meditação por 60 mil anos. Nessa época, as pessoas viviam 100 mil anos. A Suprema Personalidade de Deus apreciou as austeridades praticadas pelos pratitas e, por fim, apareceu ante eles sob uma forma aprazível. Assim, todos eles ficaram satisfeitos e esqueceram as austeridades que haviam praticado. No mundo material, se alguém obtém sucesso após trabalhar arduamente, ele fica muito satisfeito. De modo semelhante, o devoto esquece todos os seus esforços e austeridades, e assim que entra em contato com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, embora Dhruva Maharaja fosse apenas um menino de 5 anos, ele submeteu-se a rigorosas austeridades, comendo meras folhas secas, bebendo apenas água ou não comendo nada. É assim que se faz yoga de verdade, né? Vai para um lugar sagrado, uma floresta, uma montanha, senta ali na posição de lótus e come folhas secas, bebendo apenas a água ou não comendo nada, né? Não tem outro caminho para se praticar yoga de verdade. Dessa maneira, depois de 6 meses, ele foi capaz de ver a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, face a face. Quando ele viu o Senhor Krishna, esqueceu-se de todas as suas austeridades e disse: Swamin Kritarto Smi, em português, Meu querido Senhor Krishna, estou muito satisfeito. É o que a gente estava comentando ali, né, Bimala? A pessoa só vai ficar satisfeita quando ela encontrar Krishna, o Deus Supremo, quando ela se relacionar com Krishna. E, porque senão ela fica mudando, né? Dessa religião para outra religião, dessa filosofia para outra filosofia, essa especulação para outra especulação, e não vai ficar satisfeita nunca até que chegue diante de Krishna e se renda a Krishna. Então, se a pessoa não faz isso, sem chance de ficar feliz, satisfeito, em paz e etc. Porque só Krishna satisfaz. Por que só Krishna satisfaz? Porque ele é a fonte do prazer, a fonte do conhecimento, a fonte da eternidade, a fonte de tudo. E é o que aconteceu com o Dhruva Maharaja, né? Que ele falou: ó, meu querido Senhor Krishna, estou muito satisfeito, porque estou te vendo cara a cara pessoalmente. Evidentemente, essas austeridades foram praticadas na era de Satya Yuga, onde se vive 100 mil anos, ou então na Dwapara Yuga ou Treta Yuga, mas não nesta era de Kali. Esta era de Kali que nós estamos vivendo dura 435 mil anos, e só se passaram 5 mil e pouquinho, né? Então quem acha que vai acontecer alguma intervenção divina, pode comprar um banquinho ou uma rede, espera sentado ou deitado, porque vai demorar pelo menos mais 400 mil anos. Então nada divino, nem expansão de Deus vai aparecer nesta era de Kali Yuga. Nesta Kali Yuga pode-se alcançar os mesmos resultados simplesmente cantando o Maha Mantra Hare Krishna. Como as pessoas desta era são caídas, o Senhor Krishna faz a gentileza de dar-lhes o método mais fácil, pelo simples fato de cantar o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pode-se, quem faz isso, né, pode alcançar os mesmos resultados. Contudo, como ressalta o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, somos tão infelizes que nem sequer sentimos atração pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna. Você vê que miséria, né? Deixa eu ver aqui. Marque. A personalidade de Deus, aparecendo sobre os ombros de Garuda, parecia uma nuvem repousando no topo de uma montanha conhecida como Meru. O corpo transcendental da personalidade de Deus, Krishna, estava vestido com atrativas roupas amarelas e seu pescoço enfeitado com a joia conhecida como Kaustubha Mani. O brilho do corpo do Senhor Krishna dissipou toda a escuridão do universo. E nós vamos ouvir a explicação desse verso no próximo programa. Combinado? Então está combinado. Então você que não tem a coleção Shrimad Bhagavatam aí na mão, é muito simples, ela está de graça no nosso site. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já aparece aí a coleção Shrimad Bhagavatam, e você já começa aí a sua, né? Começa a sua coleção ou completa a sua coleção, porque calma, Bimala, porque na compra do Shrimad Bhagavatam você tem as opções de comprar todos os livros ou os livros separados. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Paramos onde, hein? Vamos ver aqui. Ah, onde o Manohar Lal Jain iria falar sobre Prabhupada. Era o encadernador ou era a impressora? Acho que era o encadernador, né? Sei lá. Um dos das pessoas que estavam ajudando o Prabhupada, claro, através do dinheiro, né? Ele vinha até mim para vender os seus livros. Vinha frequentemente e costumava beber... costumava bater... beber o néctar, que é as conversas sobre Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus Único. Então ele costumava bater um papo comigo, de uma ou duas horas. Não tinha outra ocupação exceto vender os seus livros na medida do possível. Discutíamos as dificuldades que ele estava tendo e também muitas outras coisas, yoga, Vedanta e aspectos religiosos da vida. Seu problema era distribuir a sua obra, porque era uma grande publicação. Ele planejara publicá-la em muitos volumes. Naturalmente, eu lhe disse não ser possível que algum livreiro ou distribuidor individual daqui publicasse e investisse dinheiro nela. De forma que isto o desapontava um pouco, porque ele não podia produzir mais volumes. Mas eu vendia bem, porque aquela era a melhor tradução do texto sânscrito com traduções em inglês. Nenhuma outra edição assim estava disponível. Eu vendi cerca de 150 a 200 cópias em cerca de 2 ou 3 anos. O preço era muito baixo, apenas 16 rúpias. É a mesma mentalidade dos devotos, né? Vender livros quase a preço de custo, só para manter a distribuição de livros funcionando. O preço era muito baixo, apenas 16 rúpias. Ele publicara os seus comentários e tinha uma boa venda, bom mercado. O preço era razoável e ele não estava interessado em fazer dinheiro com aquilo. Estava imprimindo em inglês para os estrangeiros. Dominava bem o sânscrito e também o inglês. Quando nos encontrávamos, ele falava em inglês e seu inglês impressionava muito. Calma. Ele queria que eu publicasse, mas eu não tinha nem gráficas, nem finanças. Eu lhe disse francamente que não seria capaz de publicá-la, porque não eram apenas 1 ou 2 volumes, mas muitos. 60 volumes, né, originalmente, no ritmo que Prabhupada estava levando, né, para imprimir os livros. Desculpem. Mas ele conseguiu fazê-lo de qualquer modo. Eu lhe indiquei Atmaram em sons e ele também costumava ir lá. Era um grande mestre, um filósofo, um grande acadêmico. Eu costumava desfrutar de suas conversas. Ele sentava-se comigo por 1 ou 2 horas, tanto quanto podia dispor. Às vezes, ele vinha pela manhã, às 11 ou 12 horas, e depois, às vezes, à tarde. Ele costumava vir em busca de dinheiro. Quantas cópias o senhor vendeu? E então eu lhe pagava. Praticamente ele não estava indo muito bem com as finanças naquela época. Só queria que os seus livros fossem vendidos a todas as bibliotecas, em toda parte, e onde quer que as pessoas se interessassem por eles. Nós costumávamos publicar um catálogo todo mês, e eu anunciava o seu livro. Recebíamos encomendas de todas as partes do mundo. Então, pelo menos para mim, as vendas estavam indo bem. Se eu vendia 100 cópias do primeiro volume, então calculava naturalmente que venderia o mesmo número do segundo volume. Mas definitivamente aqueles que compravam o primeiro volume também compravam o volume 2, porque era institucional. E as intuições sempre tentarão completar a sua coleção. Ele costumava discutir comigo como os volumes poderiam ser produzidos e quantos volumes seriam necessários para completar a coleção Shrimad Bhagavatam. Ele estava muito interessado em produzir toda a série. Em janeiro de 1964, arranjaram para Bhaktivedanta Swami uma entrevista com o vice-presidente indiano Zakir Hussain, que, embora muçulmano, havia escrito uma apreciação do Shrimad Bhagavatam de Bhaktivedanta Swami. Quando o Dr. Hussain recebeu cordialmente o autor no Palácio Presidencial, Bhaktivedanta Swami falou da importância da coleção Shrimad Bhagavatam na causa do amor a Deus. O Dr. Hussain, porém, quis saber como o amor a Deus poderia ajudar a humanidade. A pergunta colocada por governante a santo era cheia de implicações filosóficas, mas o atarefado horário de encontros do vice-presidente não permitiu que Bhaktivedanta Swami desse uma resposta completa. Para o vice-presidente, a entrevista foi um gesto de apreciação, reconhecendo o Swami por seu trabalho pela causa da herança cultural hindu. E Bhaktivedanta Swami humildemente aceitou o ritual. Mais tarde, porém, ele escreveu uma longa carta ao Dr. Hussain, respondendo à pergunta que não tivera tempo de responder durante o seu breve encontro. Os muçulmanos também admitem, escreveu ele, que não existe nada superior a Alá. Os cristãos também admitem que Deus é grande. A sociedade humana precisa aprender a obedecer. Bimala, tem três pontinhos aqui, tem aspas também. Não sei onde começou essas aspas, não. Ah, lá atrás. Que não existe nada superior a Alá. Os cristãos também admitem que Deus é grande. A sociedade humana precisa aprender a obedecer às leis de Deus. Ele lembrava ao Dr. Hussain do grande bem cultural da Índia, a literatura védica. O governo indiano poderia realizar a melhor atividade beneficente pela humanidade, disseminando o conhecimento védico de maneira sistemática. A coleção Shrimad Bhagavatam era produzido na Índia. Era a contribuição substancial que a Índia poderia oferecer ao mundo. Em março de 1964, Krishna Pandit, patrocinador de Bhaktivedanta Swami no templo Radha Krishna, estipulada. Nossa, toma água, Bino. Você fica me apressando. Dá até sede. Em março de 1964, Krishna Pandit, patrocinador de Bhaktivedanta Swami no templo Radha Krishna de Shipiwada, fez arranjos para ele residir por alguns meses no templo Sri Radha Vallabhadi, na vizinhança de Rosampura, na Saraka, próximo dali. Lá ele poderia continuar a escrever e a publicar, mas também daria uma série de palestras. Krishna Pandit forneceu a Bhaktivedanta Swami cerca de 1.500 rúpias para a sua manutenção. Com a chegada de Bhaktivedanta Swami ao templo de Sri Radha Vallabhadi, o administrador distribuía notas convidando as pessoas a tirarem total proveito da presença de um santo de verdade, um devoto de Deus de verdade. Como mestre espiritual residente, Bhaktivedanta Swami fazia discursos matutinos e vespertinos no templo, sem reduzir as suas atividades de escrever e imprimir. Em junho, Bhaktivedanta Swami obteve a oportunidade de encontrar-se com o primeiro-ministro Lal Bahadur Shastri. O encontro tinha sido arranjado por Doladran Kana, um rico joalheiro que era um mandatário do templo de Shipiwada, e muitas vezes encontrara-se com Bhaktivedanta Swami ali. Como velho amigo do primeiro-ministro Shastri desde sua juventude, e como eles frequentassem o mesmo cluse de yoga, mesmo cluse, está escrito Cluse, mas eu acho que é clube, né? Então, o primeiro-ministro Chasse, desde sua juventude e como eles frequentavam mesmo clube de yoga, o senhor Kanha arrumou o encontro como um favor para Bhaktivedanta Swami. O primeiro-ministro deve encontrar-se com um santo genuíno, um santo de verdade, pensou o senhor Kanha. Era uma ocasião formal nos jardins do prédio parlamentar e o primeiro-ministro estava recebendo alguns convidados. O primeiro-ministro Shastri, vestido de roupas brancas e um boné Nehru, e rodeado por assessores, recebeu o idoso santo Bhaktivedanta Swami, parecendo acadêmico com seus óculos, e adiantou-se e se apresentou e a seu livro, o Shrimad Bhagavatam. Quando passava a mão do primeiro-ministro uma cópia do primeiro volume, um fotógrafo bateu uma foto do autor e do primeiro-ministro sorrindo para o livro. No dia seguinte, Bhaktivedanta Swami escreveu ao primeiro-ministro Shastri e logo recebeu uma resposta pessoalmente assinada pelo ministro. Caro Swami Ji, fico muito agradecido por sua carta. Fico realmente muito grato por ter recebido como presente do senhor uma cópia do Shrimad Bhagavatam. Compreendo que o senhor está fazendo um serviço inestimável. Seria uma boa ideia se as bibliotecas nas instituições governamentais comprassem cópias deste livro. Bhaktivedanta Swami escreveu de volta ao primeiro-ministro solicitando-lhe que comprasse livros para as instituições indianas. O senhor R.K. Sharma, do Ministério da Educação, subsequentemente escreveu de volta, confirmando que eles adquiririam 50 cópias do volume 2, assim como haviam adquirido o primeiro volume. Para concentrar-se no acabamento do volume 3, Bhaktivedanta Swami regressou ao templo Radha Damodara. Aqueles eram os últimos capítulos do primeiro canto que tratavam do advento da atual era de Kali. Havia muitos versos predizendo a degradação da sociedade e narrando como o rei Parikshit havia afastado a influência de Kali através de seu forte governo consciente de Deus, consciente de Krishna. Em seus significados, Bhaktivedanta Swami escrevia que o governo não poderia conter a corrupção, a não ser que arrancasse pela raiz os quatro princípios básicos da irreligião, que são consumo de carne, sexo ilícito, intoxicação e jogo. Ninguém, né? Ninguém consegue se aproximar de Deus comendo carne, peixe e ovos, fazendo sexo fora do casamento, se drogando e praticando jogos de azar. Como Prabhupada fala aqui, vocês não poderão conter todos esses males da sociedade simplesmente através de atos estatutários, de vigilância policial, senão que terão de curar a doença da mente com um remédio adequado, a saber, advogando os princípios da cultura sacerdotal brahmínica, ou seja, os princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, três pontinhos. Devemos sempre lembrar que o falso orgulho, três pontinhos, e apego indevido à mulher, ou o contato com ela, e o hábito de intoxicação de toda a espécie desviarão a civilização humana do caminho da verdadeira paz, por mais que as pessoas continuem clamando pela paz mundial. A fim de levantar fundos para o volume 3, Bhaktivedanta Swami decidiu tentar Bombay. Viajou para lá em julho e hospedou-se no Premkutir Dharmashala, ou seja, um local gratuito para as pessoas santas.